Alô, Zezetinho, alô, Vico, aumenta o som do paredão. Sem pena, sem pena, vai me. Eu já saí escondido, já parreava em segredo. Agora ela terminou, vou pra balada sem medo. Eu já tinha contadinho, multiplica por dois. Tô pegando duas por dia, deixando as outras pra depois. Eu já saí escondido, já parreava em segredo. Agora ela terminou, vou pra balada sem medo. Eu já tinha contadinho, multiplica por dois. Tô pegando duas por dia, deixando as outras pra depois. Agora a pista tá livre, ninguém me atrapalha. Você achava que eu era louco, você não viu nada. Se namorando eu não prestava, imagina eu solteiro. Agora eu pego mesmo, agora eu pego mesmo. Namorando eu não prestava, imagina eu solteiro. Agora eu pego mesmo, agora eu pego mesmo. Namorando eu não prestava, imagina eu solteiro. Agora eu pego mesmo, agora eu pego mesmo. Namorando eu não prestava, imagina eu solteiro. Agora eu pego mesmo, agora eu pego mesmo. Prestava, imagina eu solteiro. Agora eu pego mesmo, agora eu pego mesmo. Namorando eu não